Hoje nós vamos falar sobre os princípios do direito ambiental. Apesar de ser uma área do nosso estudo que ela ainda tem uma conotação mais teórica, porque traz a ideia de valores, diretrizes gerais do nosso ramo de estudo, ela também tem uma conotação muito prática e importante, porque estes princípios, eu vou citar aqui seis, mas existem outros, estes princípios que instruem o direito ambiental, assim como qualquer outro ramo do direito, eles constituem hoje, principalmente no direito brasileiro, que está avançando no sentido de reconhecimento desse tipo de normas, nas decisões judiciais, na validação de políticas públicas, de decisões administrativas, eles vão ganhando muita importância. Você dominar esses princípios, o significado deles, tem uma conotação prática. Não é simplesmente uma visão valorativa geral. Por exemplo, como a gente viu na última aula sobre o biocentrismo, o antropocentrismo. Eles têm uma importância porque eles nos ajudam na interpretação legal. Só que o desdobramento prático deles, às vezes, é um pouco menor, porque nós temos uma tendência de padronizar pelo antropocentrismo, às vezes alargado, com algumas tentativas de introduzir o biocentrismo. Ou seja, ela é uma discussão relativa, porque já tem uma tendência maior estabelecida. No caso dos princípios, nós temos aqui conotações de verdadeiras normas jurídicas. Nós podemos chegar até eles, primeiro estudando a Constituição, as leis, para daí nós chegarmos à lógica de quais são os princípios que ali estão presentes, ou como eu estou optando em fazer com vocês, nós podemos primeiro estudar os princípios, para daí nós começarmos a estudar a Constituição Federal, que é o que a gente vai fazer logo após a prova, e entrar nas demais leis. Então a gente vai fazer esse caminho, do maior para o menor. Estes princípios gerais, eles determinam a redação da própria Constituição Federal. Muitos destes princípios, inclusive, têm origem anterior à própria Constituição de 88. Então, acho que essa é uma explicação geral da importância do tema e da localização que ele tem dentro da nossa disciplina. Quando nós falamos de princípios, o que vem à mente de vocês ou de todos? Normalmente, essa ideia de generalização, algo que está por cima, mais abrangente, de diretriz. Eu tenho essa citação do Thomas Kuhn, ele escreveu uma obra sobre as revoluções científicas, em que ele cunhou e pelo menos tornou famosa a expressão paradigmas científicos, e ele descreve essa ideia de que a generalização por meio de enunciados explícitos das leis, conceitos e teorias científicos, pode ser considerada a mais coercitiva das regras que acompanham um paradigma posto. Se a gente pega esse paradigma como o nosso sistema normativo jurídico, se a gente pega o direito ambiental, o que ele está dizendo é que os princípios do direito ambiental são a forma mais coercitiva das regras. Porque, em outras palavras, esses princípios de uma nova ciência têm a função de uma regra que determina como os problemas deverão ser resolvidos e, portanto, condiciona quais problemas serão enfrentados. Isso ele está abordando numa visão macro da ciência, como é que a química, a astronomia, a física, por exemplo, determinam quais são os seus objetos de estudo, por causa de um paradigma e dos princípios que são aceitos. Por exemplo, se você tem um princípio que admite que a lei da gravidade, em determinada massa corpórea, é inexorável, você não foge dela, sempre que você fizer uma pesquisa que envolva algum corpo com uma massa, você levará em consideração a existência da lei da gravidade. Agora, será que existiriam fenômenos no universo que fogem a essa regra? E eu estou só fazendo uma suposição, que se eu tivesse a resposta, eu ganharia um Nobel, né? Mas imaginem vocês até que ponto os cientistas deixam de perceber fenômenos na física quântica, onde quer que seja, nas físicas maiores aí, astronômicas, porque eles não consideram a hipótese de que não exista a influência daquela lei específica. Então você acaba não enxergando aquele objeto. No direito, se você tem um determinado princípio posto, você não enxerga determinados fatos, determinada interpretação legal. Então, se o seu valor, a sua lente é antropocêntrica, você não vai enxergar o valor da vida. Ele foge da leitura do 225. Diferente se você o admite. E os nossos princípios fundamentais do direito ambiental, portanto, vão servir dessa maneira. Eles vão condicionar o restante das leis, que eu acho que é uma visão que vocês já conhecem de todo o princípio em geral. Eu peguei essa citação de um jurista brasileiro, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello, em que ele diz o seguinte: o princípio é o mandamento nuclear de um determinado sistema. É o alicerce do sistema jurídico. É aquela disposição fundamental que influencia e repercute sobre todas as demais normas do sistema. Acho que essa é a síntese daquilo que eu acabei de falar. Quais são as fontes dos princípios, no caso do direito ambiental? De onde nós vamos encontrar e extrair esses princípios? E boa parte do esforço de vocês deve ser encontrar essa fundamentação, porque nós temos uma grande criatividade intelectual. Surgem princípios de todos os tipos. Eu vou citar para vocês depois aqui alguns inúmeros. São mais de 20, 30 princípios que a doutrina brasileira enumera. Todos esses princípios têm fundamentação jurídica? Fundamentação legal? E por fundamentação significa que elas saem de uma fonte reconhecida como legítima? Ou ela é uma intenção? Existe um princípio hoje que está sendo muito debatido, que eu já mencionei para vocês, que é o da proibição do retrocesso ambiental. Decorre da ideia da proibição do retrocesso social. Se você alcançou um determinado nível de uma lei, você não pode mais piorá-la em detrimento do objeto que você protege. Se você tem garantias sociais, garantias humanas fundamentais, você não pode voltar atrás. Você pode revogar uma lei, você pode mudar um determinado tipo de política, de instrumento público, desde que você coloque uma alternativa que garanta o mesmo resultado das regras anteriores. Então, não é uma imutabilidade, tá certo? Ele significa apenas que você não pode recuar, retroceder. Aí se pergunta, onde está o fundamento jurídico deste princípio? Porque ele está sendo muito falado. E existe já alguns estudos que tentam demonstrar que ele está presente na Constituição Federal. E aí a gente tem que fazer um exercício para saber se isso de fato acontece. Mas vamos entender, isso não é uma coisa solta, pelo menos no nível científico do direito. No nível prático, às vezes você vai lá e apresenta o argumento para um juiz. Veja que ele está presente no 225. E, eventualmente, um julgador pode aceitar essa argumentação. Mas se nós estamos trabalhando com a ciência, nós vamos ter que encontrar uma fundamentação científica, técnica. Então, esse é um alerta que eu faço da importância de encontrarmos as fontes do direito ambiental e da sua fundamentação jurídica e legal. A fundamentação jurídica nesse sentido mais amplo, de sustentação do argumento. Ele tem lógica com todo o sistema, a formulação do enunciado é clara, ele tem base, vamos dizer assim, de coerência com outras regras que dizem respeito ao mesmo tema, ele tem regras para solucionar eventuais conflitos, porque vão existir momentos em que um princípio vai para um lado, o outro puxa para o outro. Dignidade da pessoa humana e o equilíbrio natural. Se você tiver que fazer um confronto entre essas ideias, como é que você acha a solução? Enquanto que a fundamentação legal, ela nos dá uma ideia muito lógica num sistema positivista, civil law como o nosso, de encontrar a lei, onde está escrito. E o que é interessante quanto aos princípios é que, diferente de instrumentos e de algumas ideias, nós nem sempre vamos encontrar uma fundamentação legal explícita. Ela não vai estar escrito exatamente na lei. Porque essa é a natureza dos princípios. Eles decorrem de formulações que são aceitas por uma comunidade jurídica, política, pela sociedade como um todo, de um Estado. Você aceita aqueles valores expressos num princípio, ainda que ele não esteja escrito. A tendência natural é, uma vez que isso seja reconhecido e praticado, acabe se escrevendo, isso acaba vindo à tona. Por isso que há um esforço, nesse caso do exemplo que eu citei, do princípio da proibição do retrocesso ambiental, de escrever esse princípio expressamente na Convenção Rio + 20, que acontece esse ano no Brasil. Por quê? Para dar um respaldo internacional. Mas o argumento dos juristas é assim, ele já existe, nós não estamos inventando nada de novo. A gente só quer dar uma publicidade maior, isso vai dar maior efetividade para este princípio. Nós encontramos na Constituição Federal do Brasil, na Lei de Política Nacional, em algumas constituições estaduais, declarações internacionais de princípios, são muito comuns, alguns adotados por organizações internacionais, principalmente as declarações da ONU de 72, da ECO 92, que dizem respeito ao meio ambiente. Essas são as principais fontes de onde nós vamos extrair esses princípios. E aqui nós vamos ter um quadro que, de certa maneira, mostra quatro dos principais princípios, deixando um de fora e analisando alguns que são desdobramentos destes. Então, o princípio da prevenção se desdobra também em um outro, diferente, mas muito parecido, que é o da precaução. O poluidor-pagador é um outro princípio que, por sua vez, se desdobra no usuário-pagador, que é muito parecido, mas é diferente. Depois nós temos o princípio da cooperação, o desenvolvimento sustentável. E tem mais um princípio que não está aqui nesse quadro, que é o da ubiquidade, que eu também vou explicar para vocês na sequência. Decorrentes disso, nós vamos ter aqui uma série de outros princípios, muitos deles comuns aos outros ramos do direito, mas muitos específicos do microsistema jurídico, que, como nós já vimos, é uma teoria, uma hipótese que tenta explicar o fenômeno das leis ambientais, mostrando que o microsistema é caracterizado por ter princípios próprios, seja enquanto ciência, seja enquanto ramo jurídico. Então, a avaliação prévia dos impactos, supremacia do interesse público, tudo isso, que inclusive esses slides, eu vou deixar a disponibilidade para vocês lá no site, para quem gosta de anotar tudo e não conseguir anotar tudo aqui. Função social ambiental da propriedade, reserva legal no sentido da reserva permitida só a uma lei formal, a informação, a gestão por ecovocação, a educação ambiental, dentre tantos outros. E a ubiquidade acabou aparecendo também nesse desdobramento. Tá, mas eu gostaria de destacar, eu acho que, para nossa lógica, vocês vão ver que esse princípio tem uma validade. Então, nós vamos falar de seis princípios: prevenção, precaução, poluidor-pagador, cooperação, desenvolvimento sustentável e o último, que é o da ubiquidade. Então, vão dar esses seis. É isso que vocês precisam ter mais atenção. O que, só para não perder o raciocínio, o que, que nós precisamos saber dos seis? Um conceito, o que, que ele expressa, o que, que esse enunciado quer dizer? Nem sempre ele é uma frase, uma explicação única. Você tem condições de achar uma explicação de outros meios. Fundamento legal e jurídico, se vocês tiverem condições de apontar. Ele está previsto num artigo da Constituição, ele está previsto numa declaração internacional, a gente tem condições de apontar. E ter condições de mostrar um exemplo prático destes princípios sendo executados. É óbvio que eu já pedi isso para vocês no exercício para diferenciar a prevenção e a precaução. Vamos falar um pouquinho mais disso depois. Vou enfatizar isso de novo no exercício que virá para a semana que vem, o último do bimestre. Mas a outra abordagem que é importante é entender os efeitos jurídicos do princípio. O que, que são os efeitos jurídicos? É a parte prática que nos interessa. O que, que este princípio muda, gera, altera no mundo jurídico a partir da sua interpretação ou do seu conhecimento? Porque ele tem que ter algum resultado, vocês não concordam? Senão não teria nem lógica ele existir. Mas diga lá, mãe. Só a questão do princípio da prevenção, ele não constou. O da precaução. Precaução. Isso, ele não constou também. Por isso que eu falei que são os seis principais, você tem razão, ele não constou aqui embaixo. Ah, na verdade, é só uma atualização que precisaria colocar os seis em cima, tá? Aqui nesse slide. Bom, classificação. A gente pode adotar isso didaticamente. Você tem os principais e os acessórios. É, princípio tem hierarquia? Entre eles, eu posso dizer que esse princípio está sobre o outro? Não. Como é que se dá a relação entre princípios de que é diferente da relação entre normas quando há um conflito? A antinomia, quando você tem conflito de normas jurídicas como leis ordinárias e conflitos entre princípios. Como é que se resolve um conflito entre normas positivas, leis, enfim? Como? Ponderação de valores? Temporalidade. Qual norma veio antes? Se há uma especificidade, qual é especial, qual é geral? Então, a gente não... Eu estou falando de leis. A primeira que eu falei, você foi nos princípios, por isso que eu não entrei no mérito, não está errado, é que você pegou princípios. Então, quando você pega o conflito de leis, nós não temos a capacidade de admitir duas leis de mesma especificidade, de mesma temporalidade, coexistindo. é mais ou menos, comparativamente, imaginar um programa de computador que responde com duas funções idênticas à mesma tecla. Ele não vai conseguir dar uma resposta. Se eu aperto A, ele me dá A ou B, ele simplesmente não vai conseguir dar uma resposta viável. Então, eu preciso ter coerência no sistema jurídico. E é por isso que nós encontramos esses mecanismos de aplicação da lei. Mas com princípios, aí sim, nós não podemos falar disso. A gente fala de uma questão de valores. Tem uma comparação didática que eu acho interessante, que é imaginar que as leis ordinárias, o conflito de leis, seria como água e óleo. Quando você mistura os dois, eles não conseguem se juntar. Você tem a separação imediata. Uma coisa é uma coisa, a outra é a outra. Enquanto que princípios você pode dosar com coisas que são miscíveis, por exemplo, café com leite. Se você coloca o café e o leite, o que você faz é dosar. E aí tem gente que prefere um café um pouco mais forte, o outro prefere ele mais claro, o tal do pingado, né? Por quê? Porque eu posso dosar. No caso do café, quem manda é o freguês, então eu quero o meu café dessa maneira. Mas se eu estou numa discussão jurídica em que eu tenho dois princípios em choque, não compete a uma única pessoa dizer qual deles prevalece. Mesmo quando um juiz, que teoricamente seria uma única pessoa decidindo, faz, não o faz por uma questão tão somente subjetiva e pessoal. Ele tem que fazer uma justificativa técnica, razão pela qual a decisão dele pode ser apreciada por um colegiado em âmbito recursal. Então, essa é a ideia de princípios acessórios e principais. É uma divisão didática na qual os principais são principais porque eles têm mais importância na ciência do direito ambiental, mas não mais importância de aplicação prática jurídica. Determinados casos vão ser resolvidos pela supremacia do interesse público, que nem consta no rol de principais do direito ambiental que a gente classificou. É um princípio típico do direito público, do direito administrativo. Se eu tenho um conflito entre um problema privado, individual, por exemplo, e o interesse coletivo público, qual deve prevalecer? A supremacia do interesse público, a maioria. Isso é um princípio que tem toda uma lógica de construção e que encontra lá suas exceções, né? Bom, eu já falei quais são os principais, né? Prevenção, que se desdobra em precaução, o poluidor pagador, que se desdobra em usuário pagador, cooperação, ubiquidade e desenvolvimento sustentável. Então, são aqueles que eu já mencionei. Exemplos de acessórios, olha, informação, educação ambiental, supremacia do interesse público, legalidade, que é um princípio geral do direito, intervenção estatal obrigatória, que também atua muito no direito ambiental no aspecto administrativo. Se um órgão ambiental tem notícia de uma infração ambiental, ele tem a obrigação de agir. Ele não pode se omitir. Se ele o faz, ele se torna corresponsável. Isso é um princípio que diz que o Estado deve agir. Ele não tem discricionalidade para dizer, olha, nesse caso eu não vou. E os demais que são vários princípios importantes. Vamos avançar um pouco aqui. Porque se a gente for entrar nos acessórios, vocês vão ver que existem muitos, olha. O princípio do direito humano fundamental, que alguns extraem como sendo um princípio do direito ambiental. O princípio democrático, o princípio da prudência ou cautela, o princípio do equilíbrio e o princípio do limite. Então, vocês vejam que são terminologias que tentam explicar características do direito ambiental. O Celso Pacheco Fiorillo, por exemplo, ele apresenta princípios relacionados ao processo ambiental. Então, se eu analisar o processo civil ambiental, ele elenca diversos. Por exemplo, o direito de agir em face de lesão ou ameaça ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o princípio da isonomia, a responsabilidade derivada de lesão aos bens ambientais, a legitimidade ativa nas ações ambientais, dentre outros. Quer dizer, ele fez um estudo especificamente do processo civil sobre a ótica do direito ambiental. E dali ele, autor, jurista, doutrina, extraiu princípios. Agora, até onde nós conseguimos justificar e fundamentar todos esses princípios com uma, vamos dizer assim, autonomia do direito ambiental, aí é outra conversa que não é o caso a gente estudar aqui. Não sei se fica clara essa ideia. É válido como doutrina, é válido como explicação, mas até aí para a gente argumentar que esses princípios são todos eles legítimos e válidos, é uma outra conversa. Então vamos fazer uma rápida apresentação desses princípios, para tentar sanar dúvidas que possam ter sobrado dos exercícios e das leituras. A primeira discussão é a divisão e distinção de prevenção e precaução. Como muitos já responderam e perceberam, os dois princípios que eu vou trabalhar juntos aqui, prevenção e precaução, dizem respeito à ideia de evitar um mal, um dano que é futuro. Essa é a ideia básica de prevenir, quer dizer, vir antes. Comumente, os dois termos, prevenção, precaução, são usados até como sinônimos. Esse sujeito é prevenido, ele é precavido, ele toma cuidado com o que pode acontecer no futuro. Só que, juridicamente, eles ganharam contornos diferentes, até por uma precisão maior da terminologia. O princípio da prevenção foi o primeiro, ele que surgiu. Surge da necessidade de se evitar que danos ambientais aconteçam, porque nós reconhecemos que muitos desses danos não podem ser reparados. Então, se é inviável reparar aquele dano, e se nós reconhecemos a importância daquele bem jurídico, é óbvio, evita-se o dano. E evita-se a todo custo. Você faz tudo o que é possível dentro de uma lógica do sistema para que aquilo não aconteça. Outra razão é que, às vezes, você até repara o dano. Só que ele tem um custo tão alto que, na prática, também inviabiliza a reparação a contento. Então, é uma questão de lógica de trabalho com aquele problema. Então, você vai evitar. Qual que é a distinção que surge, portanto, entre os dois? A prevenção, ela se consolidou entendendo-se que os danos que são possíveis de acontecer no futuro têm que ser evitados. E, portanto, se reconhece que há perigo no sentido de que, se eu tomar determinada conduta, ela gerará uma causa que tem nexo de relação com a origem. Ou seja, eu reconheço nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano que resultou no final. Por que que a gente reconhece? Porque, infelizmente, nós já colecionamos muitos exemplos desses danos. Eles já aconteceram muitas vezes. A ciência já tem literatura, demonstrações, provas e contraprovas, tudo que a gente quiser sobre o assunto, mostrando que aquilo acontece. Então, por exemplo, as indústrias que trabalham com cana-de-açúcar, elas processam a cana, tiram aquele todo o bagaço, e é muito comum sobrar no final um líquido que se chama vinhoto, que é extremamente rico em matéria orgânica e que tradicionalmente era jogado nos rios. Era um resto da produção. Como não tinha valor econômico, você jogava fora. E qual que era o problema e qual é o problema do vinhoto? Como qualquer outra matéria orgânica com tal concentração e tal quantidade, porque a gente não está falando de um pouquinho de cana-de-açúcar, nós estamos falando de toneladas que são processadas, periodicamente aquilo vai sendo lançado. Se o rio é um ecossistema que tem lá uma série de fatores que se relacionam, se você dá uma carga grande de energia, nesse caso de energia com matéria orgânica, nós estamos dando alimento para determinadas espécies de bactérias e tudo mais. O que que essas bactérias fazem? Elas começam a se reproduzir e, enfim, elas têm um banquete ali que elas nunca tiveram. Todo ser vivo precisa de oxigênio e elas extraem isso da água. Então, você aumenta a chamada demanda química ou demanda bioquímica da água. Isso faz com que a água perca o oxigênio e, no final das contas, o restante dos seres vivos, todos começam a morrer asfixiados. Então, às vezes, você vê peixes boiando em grande quantidade. Uma das causas possíveis é essa, eles morreram asfixiados, faltou ar para eles respirarem no ecossistema aquático, porque aquela poluição retirou o oxigênio por causa dessas bactérias que se reproduziram muito rapidamente. Então, isso que é um exemplo muito simples, mas que tem uma série de informações já científicas, mostra que a prevenção diz o seguinte: não lance matéria orgânica em quantidades que o rio não tolera. E a gente tem como calcular isso. Então, quando uma indústria pede uma licença, uma autorização para lançar o material, o efluente líquido, num rio, é calculado qual é a capacidade daquele rio em receber essa carga de matéria orgânica. E você determina para aquela empresa que ela não pode lançar a mais. E ela poderia argumentar, mas veja, eu só vou lançar nesse sábado, nesse feriado. E você vai dizer, não pode, porque a causa é conhecida. Vão morrer muitos peixes? Nós não podemos afirmar, ninguém tem essa previsão total. E, infelizmente, a maioria dos rios nem tem tantos peixes mais assim, né? Mas a questão não é se vai ou não vai com certeza acontecer. A questão é que, cientificamente, eu já consigo mostrar um nexo de causalidade. E assim a gente pode ver uma série de outros exemplos, desmatamentos. Qual é o impacto que se tem para uma floresta, um ecossistema, se eu retiro as árvores? se eu acabo com espécies especificamente de árvores, de animais, às vezes, só da gente interferir no habitat de um animal, aquilo repercute em uma série de outros. Porque aquele animal, por exemplo, a gralha azul, que tinha o papel de semear, outras espécies que têm, às vezes, o papel de auxiliar na, como é que se fala, na reciclagem de alguns tipos de matéria, você retira esse tipo de processo e você interfere em todo o restante. Então, essa é a ideia de prevenir. Por isso que a gente fala em perigo. Aqui, e o Paulo Afonso Leme Machado é quem faz mais essa abordagem, tem autores que falam que é a mesma coisa, que um é um risco incalculável, o outro é um risco calculável. Essa terminologia que a gente está empregando é do Paulo Afonso Leme Machado, ele diz, o perigo é prevenção. Perigo é quando você já sabe que vai acontecer aquele determinado mal. Então, uma carga é perigosa porque se eu acendo um fósforo inflamável, ela explode. É perigoso. Eu não tenho dúvida. Eu não preciso acender e dizer, poxa, essa não explodiu, mas a próxima vai explodir. É óbvio, não é assim que funciona. Aqui tem uma definição, né? Olha, ele prescreve a adoção de medidas de ordem legal que visem a evitar a possibilidade de degradação do meio ambiente por meio de atividades potencialmente poluidoras. A gente poderia até colocar potencialmente ou efetivamente. Então, o que gera o problema da prevenção não é o risco, ou melhor não usar esse termo, não é a garantia do dano certo. Pode ser até que esse dano mais grave não ocorra, os peixes não morram. Só que o potencial é muito alto, porque já se sabe que ele é capaz de gerar. No caso da precaução, eu já volto aqui nos fundamentos. O Paulo Afonso fala que nós estamos evitando um risco, e com isso ele tenta abrandar um pouco o significado de risco. Ele quer dizer que risco é a possibilidade ou não de algo acontecer. E você calcula essa possibilidade a partir de alguns indícios, mas você não consegue ter a certeza. O que justificou o surgimento deste novo princípio da precaução foi exatamente a saída que muitos defensores, poluidores, mas enfim, réus encontraram para descaracterizar a prevenção. Então você tem lá um navio que utiliza sonar e que alguns especialistas começam a levantar a hipótese de que aquele sonar interfere na comunicação de baleias, principalmente nas regiões onde passam navios que têm esse tipo de colônia. Porque eles verificaram que a frequência é próxima, é praticamente igual à que as baleias utilizam. Qual é a associação lógica? Aquilo causa uma interferência. E aí eles têm que começar a fazer uma série de pesquisas. Agora, imaginem vocês que existam vários fundos do mundo dando muito dinheiro para você pesquisar sonar e interferência em baleias. É óbvio que isso vai gerar muitos anos. A ciência é muito rígida e meticulosa. Então, não adianta você determinar que uma emissão de sonar espantou uma quantidade de baleias, porque podem ter existido inúmeros outros fatores que provocaram aquilo, e você tem que ir eliminando um por um. Então, vocês imaginem a dificuldade de prova, de demonstração de que aquele dano aconteceu. Então, surge a ideia de que, mesmo quando ocorrer a incerteza ou a falta de certeza científica absoluta, quer dizer que já existe algum nível científico sobre o assunto. Isso não será utilizado como razão para se adiar a adoção de medidas eficazes para impedir a degradação do meio ambiente. Isso aqui em casos de um dano grave ou irreversível, porque nós não somos ainda tão precavidos assim. Sociedades mais precavidas e que se tem, vamos dizer assim, uma condição de ter mais esse luxo, vamos pensar na Finlândia, por exemplo, eles podem se dar esse luxo de dizer, olha, nós não vamos admitir tal prática que não se tem mínima certeza, por exemplo, celulares, transgênicos. Vamos abolir isto, porque eu não tenho esse problema, principalmente financeiro, para ter que lidar com os dramas que surgem dos riscos. Então, eu diminuo o meu risco. É aquela história, quem pode, paga, adquire, banca. Isso nem sempre é uma questão só de dinheiro, às vezes é questão de conhecimento. Então, quando você adquire um determinado conhecimento, você pode mudar, de fato, um comportamento. E isso acontece com essas nações. Às vezes, por razões históricas, só quem passa por uma crise, por uma necessidade muito drástica, tende a mudar o comportamento. Isso não são só os psicólogos que percebem. Tem um autor chamado Jean Monnet, que é considerado o patriarca, né, um dos responsáveis pela formação da União Europeia. E ele falava exatamente isso, ele era pragmatista, ou pragmático. Ele dizia, ó, só quando a humanidade reconhece uma necessidade, ela muda. E ele dizia isso para poder justificar a criação de uma cooperação entre a Alemanha e França. Vocês devem se lembrar isso lá do direito internacional. E ele dizia, só que eu só consigo mostrar a importância dessa necessidade de mudança se houver uma crise. E ele dizia, eu vou esperar a crise chegar e eu proponho essa ideia de cooperação. A crise foi o pós-guerra, em que não tinha-se mais uma saída. Quem vivenciou a guerra sabia que o outro caminho era o único viável. Então, infelizmente, a gente tem essa lógica. Na hora que nós destruirmos um habitat, quando nós tivermos dificuldade de ter água potável nas nossas torneiras, a gente começa a ter que mudar. Você vai tentar encontrar uma solução, porque você está diante de uma crise. A inteligência está em adiantarmos essas crises, não precisarmos passar por elas, se é que isso é possível. Está clara essa ideia, gente? Então, eu estou dizendo aqui que eu estou evitando um risco futuro, da mesma forma que a prevenção, com a diferença de que aqui eu não sei se o fato de verdade irá acontecer, gerando danos. Os exemplos típicos são esses hoje, que têm uma carga muito grande de contraprovas. Grandes indústrias que ganham muito dinheiro com o risco. Então, nós estávamos vendo um cartaz ali fora de um evento sobre sustentabilidade e proteção ambiental que é patrocinado pela Monsanto, que é aquela indústria que produz agrotóxicos, enfim, uma série de sementes e de processos relacionados à transformação, inclusive, da genética das plantas, transgênicos e tudo mais, que são considerados nada ambientais. Porque aí é uma discussão. Por que não é ambiental? Porque ambiental segue a lógica da natureza e eles estão manipulando a genética para um tipo de semente que não existe na natureza. E uma série de outras manipulações. Aí pergunta-se até que ponto isso pode causar um grande dano. Porque, por hipótese, se houver essa transmissão de genes e alterações, você pode provocar problemas sérios. Outros danos colaterais são, por exemplo, a extinção de espécies naturais. Ninguém encontra mais milho natural, eu não sei se tomate encontra ainda, que é uma coisa que parece estranha, né? A gente come milho todo dia. Mas existiam diversas, dezenas, variedades de espécies do milho que tinham propriedades diferentes. E nós estamos acabando com tudo e cultivando um único tipo de milho. E cada vez mais a modificação industrial cria uma nova espécie de milho que nunca existiu e que, como ela, de alguma maneira, produz mais, consome menos agrotóxicos ou o que quer que seja, ela acaba preponderando. Por um lado, isso é muito legal, é bom, porque você aumenta a capacidade de produção do alimento. Então, isso é inegável. Aliás, é por isso que o negócio está vingando, né? Mas a quem compete essa decisão? Se nós podemos acabar com as outras espécies de milho? E, afinal de contas, o que, que isso tem de importância? O milho tipo, sei lá eu, A520 que não existe mais. Nós nunca dominamos totalmente a ciência. Pode ser que numa característica desse milho teria-se a cura para uma doença, um tipo de câncer, uma coisa que a gente nem imaginava. E essa é uma das grandes defesas dos bioquímicos, né? Para eles, qualquer matinho, qualquer planta é a viabilidade de uma nova substância, de uma nova propriedade. E vejam vocês, é só entrar aí no Google, em sites de pesquisa, a gente vai ver que é frequente, eu não vou dizer diário, para não arriscar uma estatística muito furada, mas semanalmente a gente descobre existem importantes descobertas científicas na área ambiental. Um tipo de planta que não existia, que ninguém sabia que existia, um tipo de peixe, um tipo de animal. Foi agora recente, deve ter poucos anos, que em São Paulo, numa mata, Mata Atlântica, muito próximo ou dentro da cidade, eles acharam uma outra espécie de um macaco. Aí você vai dizer, tá, mas você bota um macaco do lado do outro e são iguais. Sim, mas para quem estuda cientificamente, eles têm pequenas nuances e diferenças. E isso tem lá a sua relevância. Nós não temos ainda conhecimento para abrir mão disso. Bom, dita essa ideia, o princípio da precaução vai ter alguns efeitos jurídicos. Eu vou falar um pouco mais disso na resposta dos exercícios, mas quais são eles? O principal é que ele inverte o ônus da prova. E isso é uma sacada que vocês têm que ter, porque se vocês forem argumentar em alguma ação uma defesa usando esse princípio, ele pode permitir, se houver demonstração de que o dano que acontecerá é grave ou irreversível, e eu ainda não tenho dados científicos que comprovem, que eu faça a inversão do ônus da prova. Se eu tiver dados suficientes, eu vou prevenir, eu não vou me precaver, porque eu não tenho que argumentar que pode ser. Não, veja, juiz, se fizer, acontecerá. Um exemplo que eu posso dar para vocês muito concreto foi aquela queima consorciada de pneus com bagaço de cana-de-açúcar, que eu já comentei com vocês em outra aula, que a cooperativa colocou 5% de pneu picado junto com o bagaço, que ela sempre queimou na caldeira. E aí uma ONG entrou com uma ação civil pública fazendo a seguinte ponderação: o pneu é um tipo de substância que, quando queimado, emite substâncias tóxicas, lembra? Dioxina, furanos, entre tantos outros. Raciocínio lógico: se eu estou queimando o pneu, ele vai gerar essas substâncias. Para onde é que elas estão indo? Existe medida de controle efetivo? A caldeira e as chaminés estão numa área circunscrita ou circundada por vizinhança de pessoas que moram ali. Alguém vai respirar isso. O que eles invocaram? O princípio da prevenção? Não exatamente, porque não há como demonstrar cientificamente que queimar 5% de pneus com todos aqueles mecanismos de segurança. Eles inventaram grelhas próprias, sistemas de lavagem com água, filtros, e inventaram, gente, porque não tinha tecnologia similar. Nos Estados Unidos, eles sabiam que existiam queimas de pneus com outros tipos de matéria orgânica, mas não com bagaço de cana-de-açúcar, que tem uma composição própria. Então, eles tiveram que pesquisar. E eu me recordo de ter visto o processo, eles tinham 5, 6 volumes gigantes de materiais e de pesquisas que foram sendo feitas. A ONG vem e argumenta: tá, isso nos dá certeza científica de que não faz mal? Aí o engenheiro vai dizer: sim, com certeza. Pode ser que não, mas com certeza não faz mal. Quer dizer, pode ser que não, sempre está nas entrelinhas, sempre está em algum relatório. E sempre que você coloca a responsabilidade pessoal do engenheiro, de quem está falando, ele tende a ser mais ponderado. É óbvio, ele não vai arriscar a vida e a carreira assim, dizendo: não faz mal, eu garanto. Não é tão simples assim. E aí, utilizando-se do princípio da precaução, o juiz determinou a inversão do ônus da causa. Vocês podem queimar pneu? Podem, mas comprovem que não faz mal. Não será a ONG que terá que provar que faz mal, porque ela tem indícios suficientes, tem uma literatura, toda uma lógica, vocês que demonstrem. E vejam, existe um instrumento no direito ambiental para isso, que é o estudo de impacto ambiental. Ele serve exatamente para você instruir toda uma decisão. Então, sigam esse processo. Outro exemplo, que aí entra um risco. O risco de você começar a achar que existe problema ambiental em tudo. E a gente está cheio de gente meio paranoica por aí. E aí a gente tem que ver como é que estão os limites. E eu desafio vocês a irem pensando já. Eu vou pedir para vocês daqui a pouco, se vocês puderem falar, exemplos de casos que podem ser exageros de aplicação da precaução. Então, vou lhes dar um exemplo. Lá em Maringá ainda, Natal iluminado, a prefeitura lança uma campanha e compra, nossa, quilômetros daquelas lâmpadas dentro de mangueiras transparentes, mangueirinhas, e colocou em todas as árvores do centro da cidade de Maringá. E aí vieram alguns ecologistas dizendo: quando você aumenta a capacidade de luz, você está mexendo nesse ecossistema, porque aí existem animais que dormem nas árvores, pássaros, morcegos, enfim, uma série de animais. E você está aumentando drasticamente. Eles calcularam a quantidade de luz que aumenta quando você coloca essas luzinhas e tudo mais. Princípio da precaução: faz mal? A gente não sabe. Quem é que tem pesquisa científica sobre influência de luzes de Natal na região de Maringá nos últimos 20 anos? É óbvio que você não tem, né? Mas você tem alguns argumentos válidos. E aí foi proposta uma ação civil pública. Qual que foi a decisão do juiz? Ele achou que não cabia. Porque qual que é a lógica? Não quer dizer que não possa acontecer um dano. E não quer dizer que o dano não seja grave. Vamos imaginar, por hipótese, que uma série de animais simplesmente desapareçam, sumam, porque vão ficar lá 30, 40 dias sem ter aquele habitat, eles vão ter que mudar o habitat. Para a cabeça do juiz, que nesse momento representa a sociedade, esse é um risco tolerável. A gente vive, se esses pássaros forem embora, que daqui a pouco eles voltam. Tem um negócio que é... É um período. Então, ele faz a ponderação. Ele diz, ó, será que o risco é tão grave? Primeira pergunta. E se for, ele é intolerável? Porque o que está em jogo? O que está em jogo é uma campanha pública cujas lâmpadas já estão instaladas, você teve oneração dos cofres públicos, e então entende-se que isso não é necessário. Agora, você pode argumentar que a prefeitura deveria ter feito um estudo mínimo prévio, mas ninguém fez isso. Então, no caso das lâmpadas, a gente tolera. Agora, no caso de você mudar uma substância compondo lá um agrotóxico, e pensar assim, ah, eu não preciso informar ninguém, porque é uma mudança pequenininha, né? Aí já muda a conversa, porque os impactos serão muito maiores. Então, vocês vejam que esse princípio dá margem para muita discussão, puxando para o lado ambiental. Ele significa que, na dúvida, nós ficamos em favor da natureza. É o indúbio pro natura, fica transformado. No princípio da prevenção, a grande lógica de efeito jurídico é o poder de polícia da administração. Ele permite que a administração intervenha diretamente na atividade privada para evitar que o dano aconteça. Isso é um efeito jurídico muito sério. Ele mexe com a propriedade privada, com os direitos de liberdade em geral, porque se vai acontecer um dano, você evita, você vai ter que evitar. Isso é da prevenção. Da prevenção, isso exatamente, estou dando o exemplo da prevenção. Aí vejam lá, se a gente pega aqui a fundamentação, que eu saltei esse slide, da prevenção, nós vamos ver que no artigo 2º e 4º da lei, existe uma série de referências indiretas à prevenção. Ninguém fala, temos que prevenir. Mas quando se diz que a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, você está falando de prevenir. Se você diz que tem que planejar e fiscalizar o uso do solo, subsolo e da água, você está planejando, você está verificando o que pode dar de errado e você está prevenindo. Proteger os ecossistemas com a preservação de áreas representativas, o controle do zoneamento de atividades potencial ou efetivamente poluidoras, você já sabe que pode causar um dano. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental, proteção das áreas ameaçadas de degradação. Ameaçadas, eu já sei que elas estão ameaçadas, eu tenho que protegê-las. Então, vocês estão percebendo que a prevenção, ela gera dentro do direito a noção de futuro, de tempo. E, gente, isso não é tão comum assim. O direito não trabalha com a perspectiva do futuro. Ele trabalha com a perspectiva do presente e do passado. O que aconteceu? O dano que aconteceu. O futuro, não. E aqui o direito está antecipando as coisas. Uma coisa que nem aconteceu ainda, você já consegue evitá-la. E isso é uma coisa que é muito séria, decorrente de efeitos jurídicos da prevenção. No caso da precaução, ela foi trazida em 92 pelo princípio 15 da Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, e que diz exatamente que, de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Então, às vezes, você não vai retirar totalmente as lâmpadas lá, mas você pode adotar alguma medida. Então, determinado horário da madrugada, você pode desligá-las, quando não tiver mais a população passando. Então, das 3 da manhã até em diante, você desliga. Então, às vezes, é uma medida mitigadora, vocês estão entendendo? O morcego vai dormir um pouquinho mais tarde, mas ele vai dormir alguma coisa, ele não vai morrer totalmente. Então, você encontra o viável economicamente e a eficácia, o que interessa é o resultado. E, às vezes, depende de pesquisa, de criatividade. Ele poderia achar argumentos para dizer, no próximo Natal tem que pôr no ar, pode ser, se ele vai achar argumentos para o Natal seguinte, né? Então, pode ser. O que acontece num caso como esse é a convivência entre a percepção de que existiu algum risco, por isso que eu tenho que recomendar que no outro Natal se tomem tais medidas, e é de que nesse Natal esses riscos não são importantes o suficiente para eu anular. Então, às vezes, você tem que saber dosar. E aí também tem a ver, muitas vezes, com o objeto do pedido, que o pedido era retirar as lâmpadas do Natal 2012 da cidade tal. Então, o juiz não vai ultrapetir, ele vai dizer, não, eu não retiro, mas para o ano que vem vocês têm que fazer, você está entendendo? Ele pode até ponderar na sentença, olha, até recomendo que nos próximos anos e tal. Exatamente. No princípio 17 da mesma declaração do Rio, está prevista a avaliação do impacto como instrumento internacional que deve ser empreendida para as atividades planejadas que possam vir a ter impacto negativo considerável sobre o meio ambiente e que dependam de uma decisão da autoridade nacional competente. Vejam que esse princípio, ele serve para prevenção e para precaução. O que ele está trazendo é um instrumento administrativo para controle de danos futuros. Ele está dizendo, eu vou estudar os impactos ambientais que uma atividade gera em determinado caso. Mas a avaliação de impacto ambiental não diz se é prevenção ou precaução. O que que diz? Apenas o conhecimento científico ou não dos resultados. Essa é a chave da questão. A avaliação de impacto, ela, apesar de ter nascido, salvo engano, nos Estados Unidos e depois ter se disseminado em vários países, ela não segue regras internacionais, ela segue essa lógica internacional de que você deve planejar o que vai acontecer. E o grande cerne disso é o princípio da prevenção e da precaução. Primeiro ponto. O que existe é uma série de regramentos de direito interno. Aí você vai encontrá-los. Existe alguma coisa no âmbito do Mercosul, aí na União Europeia, mas a União Europeia foge a qualquer comparação porque eles já estão numa outra situação de regulação jurídica, né? Então, olha aqui, ó, vamos tentar sintetizar pela última vez, olha, Paulo Afonso Leme Machado, que é o texto que vocês já puderam ler em citações. No princípio da prevenção, previne-se, porque se sabe quais consequências de se iniciar determinado ato, prosseguir com ele ou suprimi-lo. O nexo causal, cientificamente comprovado, certo, decorre muitas vezes até da lógica. No princípio da precaução, previne-se porque não se pode saber quais as consequências que determinado ato ou empreendimento ou aplicação científica causarão ao meio ambiente, no espaço ou no tempo. Quais os reflexos ou consequências? A incerteza científica não dirimida, o que significa que nós precisamos tomar uma medida de precaução. Uma outra comparação final aqui, que pode ser didática, é a ideia de trazer, por exemplo, um guarda-chuva num dia ensolarado para aula. Você está sendo prevenido ou precavido? Precavido por quê? Porque eu não tenho certeza se vai ou não chover. Agora eu posso pensar assim, só que se chover, eu vou ter um problemão, porque eu estou levando um monte de livros que estão descobertos, eu vou ter que cruzar uma área que não tem cobertura. Então, se chover, eu vou me molhar. Então, eu sou precavido. Eu deixo esse guarda-chuva no carro, trago ele. Agora, se eu estou diante de uma previsão do tempo que me diz, vai chover hoje à noite. Você olha o tempo, aquelas nuvens já estão se formando, né? Até o Godzilla aparece. Vocês viram nas imagens de montagem esses dias, né? Teve uma chuva muito forte em Foz, levantou uma poeira danada, circulou uma foto dizendo que a causa disso era o Godzilla, né? Então, ele em cima da ponte da amizade, muito criativo. Então, você já vê aquela nuvem, tudo, você vai trazer um guarda-chuva, você está sendo prevenido. Você sabe que vai chover, então eu estou prevenindo não me molhar. Essa que é a lógica da distinção, é o conhecimento. Por isso, tomem cuidado com os exemplos. Porque, às vezes, um exemplo ele pode cair para os dois lados, se ele não estiver muito claro. E também não adianta adicionar ao exemplo simplesmente porque não se tem certeza científica. Porque aí o exemplo fica muito, muito frágil. Eu vou, talvez, dar alguns exemplos depois que vão lhes ajudar. O princípio da cooperação visa promover a integração entre a administração pública e a sociedade na defesa do meio ambiente. Essa ideia de cooperar decorre da compreensão de que não se consegue lidar com um bem difuso, de natureza indivisível, planetária, se não houver a participação de vários atores. Ele não é um problema muito setorizado, ele é um problema disseminado. E é um princípio que exige essa lógica em tudo que diz respeito à gestão ambiental. Seja no nível internacional, que diz, portanto, os enfrentamentos das crises ambientais internacionais vão precisar da cooperação entre os Estados. Seja do nível interno, os Estados federativos, seja no nível da organização federal, os ministérios, você precisa necessariamente de cooperar conjuntamente. Reciclagem do lixo, tem que ter alguém que separa na ponta, a coleta tem que ser bem feita, a destinação e processamento posterior, tem que ter uma fiscalização adequada do poder público, tem que ter uma emissão de legislação correta pelo legislativo, tem que ter um acompanhamento atualizado do judiciário e assim por diante. Você vai ver nas peças. Aí alguém pode falar, mas isso não acontece em qualquer área do direito? Em qualquer setor? Muito provavelmente sim, porque se reconhece cada vez mais a necessidade de solidariedade, de trabalho conjunto, por aí vai. Só que, por outro lado, nós também temos um grande incentivo do individualismo ainda, da competição, mostrando que você defender a sua linha, o seu pensamento, é mais importante do que você chegar num consenso com o grupo. Principalmente se você vai participar de um concurso público que só tem 2, 3 vagas. Você não vai chegar cooperando na sala, né? Atenção, pessoal, que não sabe a primeira pergunta, vamos trocar. E você nem pode. Só para mostrar que, apesar de ser muito legal falar da cooperação, isso não é uma prática corriqueira. Talvez a grande tendência é outra. Vejam vocês os Estados Unidos que se negaram a assinar o protocolo de Quioto. Eles não estão cooperando. Eles estão defendendo interesses deles. Pior do que isso é o Canadá, né? Que depois que sair, declarou, estou deixando o protocolo de Quioto, estou defendendo os meus interesses, não estou cooperando. E o que o princípio traz, portanto? A obrigação de que essa cooperação seja feita e mantida. Ele se relaciona com outros princípios que são decorrentes, são acessórios. Eu não vou ter tempo de apresentar todos, mas, por exemplo, informação, educação, participação. Como é que um cidadão pode cooperar sem saber das coisas, sem estar informado? Então, você decide colocar um cemitério na frente aqui da sua casa, mas você não conta nada até o cemitério inaugurar. Ou, se obrigado, você vai lá e dá informação. Vejam bem, o cemitério está aqui, o solo tem um nível de percolação de 10^-3, e isso é atendido pelo cemitério de acordo com as regras que nós fizemos dos estudos. Aí você vai pegar um cidadão que não tem noção do que é isso, e ele vai pegar essa informação e não vai processá-la. Ele provavelmente nem vai armazenar, ele não vai entender. Quando o cara falou percolação, ele já lembrou que ele vai ter que colar uma coisa na casa dele e já fugiu. Ele já nem sabe o que está acontecendo. Então, educar pressupõe informar, porque a informação é dar os dados. Ó, está aqui. Educar. Educar é dizer o seguinte, olha, com esses dados você alcança tal significado. O que esse índice mostra é a velocidade que a água desce no solo. Dependendo do tipo do solo, ela desce mais rápido, desce mais devagar. Se esse nível de velocidade está nesse limite, o que acontece é que o corpo vai se deteriorar, a água vai descer pelo solo. Se ela descer muito rápido, ela rapidamente alcança o lençol freático e contamina. Mas se ela descer bem devagar, ela dá tempo para aquilo sendo reciclado pelo próprio ambiente, por bactérias. De tal maneira que quando esse líquido chegar mais profundamente, ele já não provoca a contaminação do lençol freático. Então, você começa a explicar o significado da importância de atender o nível de percolação no solo. E como é que se faz isso? Você faz por mecanismos didáticos. Você tem um estudo de impacto ambiental que resulta num relatório de impacto ao meio ambiente. Basicamente, o relatório é a explicação do estudo. Tem casos que você faz até desenho para mostrar o impacto. Se for necessário, você faz. Faz lá um gibizinho, ilustrações, para você conseguir transformar aquilo na linguagem daquele público-alvo. E isso varia, é óbvio, de público-alvo para público-alvo. E a participação? A participação é você garantir que aquele que está educado tenha mecanismos de se manifestar, porque não adianta você dar informação, pior ainda se você educar a população, e a população não tem por onde fazer. Como é que você participa hoje na política pública de Foz do Iguaçu? E aqui eu estou fazendo uma crítica em ano eleitoral. A gente tem mínimos espaços, de fato, de participação. Porque não adianta participar você ir lá e falar, né? A participação significa ter um espaço legítimo de mudanças. Não existe uma cultura, isso não é um problema tão somente da atual administração, não. Isso é um problema cultural da cidade, em que a população se sente parte e quer, de fato, falar, participar. Conselhos que não funcionam, você não tem audiências públicas, nada é legítimo, as coisas vão acontecendo simplesmente conforme os objetivos de quem está na direção. Se acertarem, ótimo, mas se errarem, é terrível. Isso começa a gerar uma série de conflitos. Um péssimo exemplo foram aquelas placas que foram colocadas com publicidade. Isso deve ter sido no ano passado, no final do ano retrasado. Em vários grandes pontos de circulação, eles colocaram placas nas áreas de pedestres. Então, para você não atravessar a rua, esquina da JK com a República Argentina, por exemplo, tem ali, e sobrou em vários pontos. Conforme aquilo foi surgindo na cidade, aquilo foi ficando horrível, principalmente para uma cidade que é turística. O horrível, gente, não é uma percepção minha. Ah, eu achei feio. Né? Porque para quem fabrica aquelas placas, aquilo é lindo. Você vê lá 200, 500 reais cada placa, isso é maravilhoso. Mas ele não está vendo a placa, ele está vendo a casa da praia que ele vai comprar, ele está vendo o investimento da máquina que ele vai fazer na empresa, é óbvio. A percepção visual significa excesso de elementos visuais, cores, padrões de tipologia, etc., que poluem o contexto da imagem. Então, isso tem toda uma lógica técnica que você vai determinar. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque a decisão de colocar aquilo foi tomada de uma maneira unilateral, tentando resolver um problema administrativo. Vamos presumir, bem intencionado, eu consigo verba para melhorar determinada condição do trânsito, está tudo certo. Só que se você tem um processo de participação, você consegue aferir antes o que serão os resultados. E para quem lidera processos decisórios, a ideia é muito legal, mas a prática é dificílima. Vocês já imaginaram se toda vez eu vier consultá-los especificamente sobre as questões da prova, antes da prova? Então eu vou abrir aqui democraticamente, nós vamos discutir agora a prova. É interessantíssimo, mas ele abre uma margem para um debate terrível. Porque se nós chegarmos num consenso e no dia da prova, a prova não tiver aquilo que foi falado, isso gera um direito de cobrança de vocês. Então, o administrador também não quer ouvir muito, porque senão ele fica limitado a fazer aquilo daquela forma. E ou ele não quer, porque ele está tentando pegar de outro jeito, ou ele não tem competência para fazer daquele jeito, que é o pior, né? Às vezes ele sabe, mas ele fala, eu não vou conseguir fazer dessa maneira. Então, ele vai cortando, porque não é fácil a participação. Então, só para mostrar isso de uma forma genérica, na questão ambiental, o quão atrasado nós estamos ainda. Um princípio como esse da cooperação, que pode parecer muito solto, ah, vamos trabalhar juntos, vamos ser amigos. Não, ele tem repercussões seríssimas no processo de licitação, na administração. Então, os efeitos jurídicos da cooperação vão decorrer, inclusive, na forma como os setores se relacionam. É o que a Marina Silva, na época que era ministra, falava de transversalidade. A questão ambiental não pode estar restrita no ministério que ela estava liderando, mas em todos os demais, inclusive no Banco Central. Porque se ele não levar a variável ambiental na decisão, por exemplo, da taxa de juros, ele está cometendo um equívoco. Ele tem que levar isso em consideração, além de vários fatores, também o ambiental. Se determinado momento da economia está gerando uma pressão muito alta sobre o meio ambiente e a taxa de juros é reduzida, essa pressão pode aumentar muito rapidamente. Então, às vezes, eles vão ter que segurar por essa razão. É óbvio que a análise macroeconômica é muito mais complexa do que isso, mas é só um exemplo. O artigo 4º, inciso 5º, da Política Nacional diz o seguinte: deverá se ter a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, divulgação de dados ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Vocês estão vendo que essa é uma fundamentação legal, um pouco indireta, mas é uma fundamentação legal para o princípio. A outra é o artigo 225 da Constituição, no caput, porque ele diz que todos têm direito ao meio ambiente. Mas lá na frente ele diz assim: impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo. Quando ele diz que impõe-se ao poder público e à coletividade, ele está deixando claro que deve ser algo co-dividido, cooperado. Tá? E para a gente ir se encaminhando já para a finalização, o princípio do poluidor pagador eu vou deixar para a próxima aula, já estava planejado assim. A ubiquidade é essa ideia de se estar em toda parte ao mesmo tempo. Ele nos remete à noção de onipresença. O que é o ubíquo? O que é a ubiquidade? A ideia de idade nos dá uma noção de qualidade, né? A qualidade daquilo que é ubíquo. O que, que é ubíquo? É estar onipresente, estar em todas as partes. O que, que este princípio tem a ver com o direito ambiental? O Marcelo Abelha Rodrigues é quem traz mais a importância desse princípio. Ele quer dizer o seguinte: a variável ambiental, os valores ambientais, as normas ambientais não podem ser restritas a um único local, a uma única abordagem, a um único sistema jurídico, mas necessariamente se relacionam com todos os demais. Significa que a variável ambiental está no processo civil, está no direito penal, no administrativo. Ou seja, o princípio da ubiquidade é uma fundamentação valorativa muito próxima da noção de microsistema jurídico. Não fala em microsistema jurídico, mas o que o princípio significa é essa lógica de que o sistema ambiental legislativo é interligado, ele é onipresente. Não é decorrência, mas trabalha em conjunto com a cooperação? Sim, a variável ambiental tem que estar presente em todos os níveis. Só que a ideia da cooperação é muito mais no sentido de ação, proativo. Quem tem que fazer? Quem põe a mão na massa? Todos. Ubiquidade, característica, qualidade, significa que o problema ambiental está presente em todas as áreas. Isso acaba repercutindo na questão jurídica. Então, diz o Marcelo Abelha, ele é de grande relevância para o direito ambiental, especialmente porque, significando que o direito ao meio ambiente equilibrado está presente em toda parte, ou seja, onipresente, fundamenta a teoria jurídica como um microsistema nos moldes que a gente já viu. Bom, poluidor-pagador a gente verifica na próxima aula.